demora o sol aparece. Então o dia amanhece e eu aqui a seu lado de papo pro ar. Não quero nada mais do que isto. O que faço é sem compromisso. Até posso deixar pra amanhã, se quiser. Só você está sempre na prioridade. Se você vai na cozinha, eu sinto saudade. E dos galãs das novelas, eu sinto ciúme. E é doentio. Eu bebo a água que você toma banho. Eu brigo, dou soco, às vezes apanho. Mas quero ser sempre o seu super-herói. Agora depois do café, uma banda na praia, caminhando na areia, só nós dois, mais ninguém. Aos anjos eu digo amém. Agora depois do café, uma banda na praia, caminhando na areia, só nós dois, mais ninguém. Aos anjos eu digo amém. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Da, da, da, da, ba, ba, ba, ba, ba, ba, la. Laia, laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia. Voltou agora. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Demora, o sol aparece. Eu tenho três formas de registrar a coisa. Ou pintando, compondo ou escrevendo. Então, é só um fato de eu registrar. Não é, fiz uma música. Não, não fiz nada. Eu só registrei o fato. Compreende? E um dia eu vi os brigadianos dando num cara, um cidadão, pegava a panela dele, fazia assim com o pé, assim, ó. Deixaram o nego na chuva, na parede, e eu tomando, comendo bolinho de chuva, olhando na janela ele. Aí o nego velho juntou suas coisas, veio o brigadinho. Quem é que te mandou sair da parede, rapaz? Bem, bem, bem. Aí fiz assim, ó. Quer ver? Quem é do morro? A coisa é bem diferente. Vai quem deve e quem não deve também. Nego e para.